Repito, 5594, decolou aos 08, chama o controle em 19.8. 19.8, bom dia. Controle Salvador, trip 5594, bom dia. Trip 5594, contato radar, sua para o número de voo 190, sai da Puca, Jamo. 190, Puca, Jamo, 5594. Bom dia, tá 3890, sente da informação golpe, para autorização de voo Recife 330. Tá 3890, autorizado 330 para Recife, via 358, decolada pistão na zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1999.8, responda 5570. Autorizado, Recife 330, viado, Zulu 58, decolada 10, curva esquerda, perfil Puca, transição Caju, controle 198, 5570, transponda. 3890, correto, chame para pushback acionar. Bora. Autorizado, Zulu, Aracaju, ou Ponte. Mantém o perfil de saída, eu vi. Será o perfil de saída. Gol 9280, chama Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545.2685, onde? Modelo K3597, para o táxi, está com 106 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando com 3517, táxi de Índia, no ponto de espera 18.000, quem negar 106, 106. 3597, usado decolar da, bom, da linha área decolada 10, vento calmo, ajuste 10 no meio, atento à pista úmida. Salvador, Rio 5973. 5973, para minha cidadezinha maravilhosa, 310 para cópia. E Matias? Recife 310, informe Whisky 58. Decola curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5561, controle 198-5973. Autorizado com sorte para o Rio de Janeiro, o Rio de na subida do Caju. Quando marca 1998, o Caju pode oferecer o seu pedido. 5561, 5561, uniforme ISC 58. Chame e puxe acionar. 5561, uniforme ISC 58. Tela 3597, decolou 18, chama o controle 119.8, bom voo. 119.8, tela 3517, obrigado. Controle Salvador, 3517, bom dia, saída Arroa, Elefa, cruza 2200. Só 3517, contato radar, sua planilha, 380, saída Arroa, Elefa. Saída Arroa, Elefa, e só para 380, para 3517. Tá 3890 para posicionamento. 3890 chamou pro push, é isso? Vanguarda Nordeste. O senhor chamou pro push acionamento, é isso? Firmo. Autorizado, 3890, push acionar, chame para o táxi. Para o táxi, 3890. Zona 53, só um minuto para cópia. Acho que a informação é a Golf, é agora. Copiou, 3153? Ah, 153 para a cópia. Para a cópia. E como recebe o solo agora? Continuou forteado após o seu terminal de falar. Chama Recife agora em 125, uma posição alterna, 126, uma última. A direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle 119, decimal 8, transponder 5564, TAM 3153. 3153, centralizado Galeão, 320, negro, decola da 10, com primeira direita na Dael Leda, após o abrigo, apertou o bolo 10-10, na 0 dia, 192, controle 564, transponder 3153. Ativa, apertou 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano de voo, o seu portão. Você está no pátio 3, é isso? Portão 3, está confirmando. Depois do 90, mano. Ah, portão 3, ok. Cintia para o push acionado. Voador, está 3290, está pronto para o ataque. Já veio de 72, alternando Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Ok, eu copiei 72 ou 172? 72, tá? 3890, certo? Ok, 3890, altímetro no 0 no meio, autorizado táxi via pátio Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1186. E pátio Índia, Alfa, no ponto de espera, 3290. Lima, Zulu Golf, prossiga. Faça o check no equipamento rádio, intensidade e clareza 2, ok? O 3290 copia o solo aí, o barra 5 não fechou. Ok, grato pela informação. Hotel Cint, mantém escuta e aguarde cópia. Zulu Golf na escuta do solo. Lima, Zulu Golf na escuta do solo. Sierra Eco Hotel para cópia. Sierra Novembro Alfa Uniforme, Aeroclube Aracaju, autorizado, mil pés, via corredor forte, decola da 17 com curva esquerda, acione o transponder 0276, o controle 119 decimal 8, a torre 186. Sierra Ecotel 0102 a bordo. Tabata, chame na frequência 1186 para acionamento e táxi. Sierra Ecotel. TAM 3290, desgado alinhada, decolada 10, vento calmo, chute no 0 no meio, tenta pista úmida. TAM 3290, desgado decolada. 35 milhas, visual mil pés, decola, pista 17, com a curva direita, sai no perfil da coral, até 15 milhas, após direto. Acione o transponder 0155-198-186. Sim, vê isso? Torre, bom voo, Lima, Zulu Golf. Lima, Zulu Golf, fazer acionamento, chama para o táxi. Ecotel, desacionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, chame para o pushback, 3153. Identificação, autorizado chegada a mão, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. Tan 3890, decolou de 29, chama controle 119, decimal 8. 198, ótimo dia. Controle, muito bom dia. Esse é o TAN 3890. TAN 3890, contato radar, voa para o 330, sai da PUCA. 330 PUCA. É o 3890. Zulu Golf, cruzado táxi até o ponto de espera da Papai, aposta o ingresso da pista. Trip 53 no meio da presente, autorizada para o stop. Comandor, poderia coordenar a prova de Aracaju? Vale. O Lima Zulu Golf, autorizado alinhar, manter 97, chama pronto para decolagem. Sierra Ponte Espera, Sierra Eco Hotel. Sólio, TAM 3290, pode voar por Aracaju? Aguarde, estamos coordenando com o Recife. Obrigado. Toro Rio 5973 para pushback acionar. Autorizado, Chame Taxi 5973. São 3153, é o solo? É, espera pra cima, não. Confirme estimado para iniciar o pushback. Podemos dar presente, iniciar o pushback na meta. Totalmente pronto para iniciar? Totalmente. Ok, então autorizado. Push acionado 3, chame táxi. São 3153. É de autorizado, pushback, presente. Lima Zulu, Golfo Cruzado, decolada 197, projeto calmo, ajuste no 06, atenta a pista úmida. Serra Eco Hotel, autorizado Lima, manter a pista pela 7. Mas o Golfo decolou hoje 35, chama controle 119, decimal 8. 198, no Golfo. No 316, 2000 pés, 2016, livre LS, aposto estabilizado. 2016, não, com controle estabilizado em LS. 0 no 6. Gente, Babata Golima Zulu Golf, contato radar, o plano modificado agora 1036, suba para 2500 pés direto Valença, quando possível chamar de pouso. Então 3890, Recife 2545, alternado 12085, por favor. 2545, 2085. O estimado de pouso de Golima Zulu Golf é o 12055, copiado. Serra Eco Hotel decolou os 36, reporte para o cruzamento da 28. Reportará para o cruzamento da 28, Serra Eco Hotel. Controle, o Lima Zulu Golfo solicita manter, né? 1500 pés. 1500 pés na proa de Valença, o Lima Zulu Golfo reporta através do Fala da Barra. Para lá, para lá. 5973 para o táxi com 5 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. 5973 segue o 320 da TAM à frente, no ponto de espera, torre 1186. Bom dia, bom voo. Seguindo o Airbus da TAM, quando no ponto de espera, 1186. Obrigado, muito bom dia.